Você não fala, não diz nada e ainda me pergunta o que deve fazer. Desabafa, mostra a cara e a perna, a bunda e até os dedos do pé. Você é muito magro e engorde, oh não. Você é muito chato, fique legal, oh não. Peito pequeno, silicone, oh não. Depende de você, se dormir ou com acorde, oh não. Tão gelada não morde, oh não. Não curte muito com a sorte, oh não. Mas faço o que você acha melhor. E não eu, e não eles, e não o Papa, e nem a Veja, e nem a Igreja. Magro e engorde, oh não. Você é muito chato, fica legal, oh não. Peito pequeno, silicone, oh não. Depende de você, se é domingo ou com acorde, oh não. Coquilada não morde, oh não. Não curte muito com a sorte, oh não. Mas faço o que você acha melhor. E não eu, e não ele, e não o Papa, e nem a Veja, e nem a Igreja, e ninguém que não seja você. Magro engorde, oh não. Você é muito chato, fique legal, oh não. Peito pequeno, silicone.